Vitória de Salvador, boa noite ao Gol 1606. O no 606, identifique chegada a Mari, desça ao 050, Proditap. 050 na Proditap, solicita efetuar o R-Nave para 10. Ok, após Itap, Serra Vitor 366. Ok, após Itap, Serra Vitor 366, o 1606. Passou 372, baixo travado no 805. Autorizado pouso, vento 160 graus, 8 nós, 805. 805, livre pouso. Salvador, muito boa noite, airport call 158, standard 1-1, with information Bravo, we'll be ready to start in 15 minutes to Lisboa. Ok, Roger, 3702 Lisboa, stand by to copy, altimeter 1015. 1015, affirm, flight level 370, standing by. Boa noite, 96, Serra Vida 366, Checa 3, Torre 1, 186. A Torre, obrigado. Torre, boa noite, 96, boa noite. 896, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Solo aos 2-1, táxi à direita, Alfa Juliette, portão 62, na minha escuta. Ok, direita, Alfa Juliette, na sua escuta, gol 1805. Uno 606 após Itap, Serra Vitor 366, altitude 2500, 1015. Parou Serra Vitor 366 com 2500 com 1015 de ajuste. Gol 1606. De copy. Torre, algum no 896 voltar? Consiga. Por gentileza, confirma pra gente qual a restrição da pista? É 90 metros iniciais só, mas já tá marcado. O que tá iluminado tá valendo. Opa, obrigado. Portugal 1-5-8, Rádio de Copa. Go ahead, it's 158. Okay, clear to Lisboa, flight level 370. By Apple 010, and then according to a flight plan route, after takeoff, we turn left to Puka, departure and ZPAL transition. Squawk 5523, control 109.8. Salvador, clear is Portugal 158 to Lisboa, flight level 370. Upper Zulu 10 and then flight plan routes. After departure, left turn and Puka departure, Zipar transition. 5523 on the squawk and 119.8 for frequency. For departure, Portugal 158. Somebody, report ready to push and start. I call you back, Portugal 158. Salvador, boa noite, é o 3520 da TAM, informação Bravo. Que é Aracaju, 90, guarde cópia, 3520, ajuste no 015. 1-0-5, se puder coordenar o 1-3-0, a gente agradece. 3-5-2-0. Ok, 1-3-0, então eu vou coordenar a guarda de cópia. 5-0, informação, Bravo. 3-1-7-0, Salvador, via chegada a mar e desça para 2.500 pés, ajuste no 015. Via 2.500, no 015, 3-1-7-0, informa que a intenção é executar a aeronave da pista 1-0. Ciente, chefe, após ITAP, Serra Vita 366, aproximação à RENAVE. ITAP, Serra Vita 366, RENAVE autorizada, tem 3 anos, 7 anos. Salvador, via Salvador, Olivete 701, passando 2328, Objeto 6701, Salvador, desça para 2.500 pés, via chegada mar e ajuste no 015, número 4 para pouso. 2.500, chegada mar e no 015, número 4 para pouso, 6701. Salvador, 3170, autoriza direto em TAP. Afirmativo. ITAP 3170. Tá 3520, tá pronto pra cópia? Prossiga. Autorizado 130, Aracaju na Golf 677. Decola com esquerda, saída Puca, depois Aracaju. Aciona 0271, controle de análise decimal 8. Copiado Salvador, Aracaju, nível 130, conforme Golf 677. Primeira curva esquerda, Puca, Aracaju. Aciona 0271, controle 198, 3520. Correto, chame para o puxa acionar. Quando pronto, chame para o puxa acionamento, 3520. A passar o Sierra Vitor 366, o gol 1-6-0-6. Gente, chame a torre 1-1-8-6-12. 18-6-12, obrigado. Salvador, boa noite, o gol 1-6-0-6. Passando o Sierra Vitor 366. 16-6-0-6, reporte passando 372. Portaremos 372, o 1-6-0-6. Passar o Sierra Vitor 372, contra embaixado travado, o gol 1-6-0-6. Autorizado o pouso 606, vento 150 graus, 8 nós. Autorizado o pouso, poderia confirmar? Tem alguma interdição? É só 90 metros iniciais aí, tá valendo o que tiver iluminado. Ok, obrigado. Alfa Juliette, portão 8, não me escuta. 1-6-0-6. Controle de Salvador. Boa noite, Azul 4062. Passa 180 para 150. Transfere. Solicita RNAV 10, quando possível, se é aviso 369. Azul 4062, desça para altitude de 2.500 pés, ajustado em 1095, via chegada à área até Itapia, após ser aviso 366. Para 2.500 pés, Azul 4062, mar Itapia, após autorizado, se é aviso 366. Controle de Salvador, Guardião 02. Prossiga, Guardião. Afastado do campo 5 milhas, estamos já visual com o campo de retorno para Salvador. 7, Guardião, chame a torre 1186. Torre 1186, 02. Torre Salvador, Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. 02, afastado do campo 4 milhas, estamos aproximando aqui pelo setor noroeste, quando autorizado, direto para o pátio do Graé. Já está autorizado ainda presente, pátio Graé, informe no solo, vento 1,60 graus, 8,9, Guardião 02. 1,60 graus, 8,9, graças à informação, informa no solo 02. 3170, passa a vida 366, final visual. Ciente, chame a torre 1186. 286, boa. Boa. Web 6701, desça para 2000, autorizado a aproximação. 606, portão 8. Portão 8. Salve frequência no solo aos 39. 3805 para copiar. Prossiga. Autorizado Natal 350, ok? Negativo 370, apesulo 10. Decola esquerda, saída PUCA, transição Zipar. Aciona o código 5525, controle 19, decimal 8. Positivo, 350, aprovar Natal, apesulo 10, decola, curva esquerda, PUCA, Zipar. 5525, 19,8, gol 1805. Correto, chame para o puxa chamar. Chamarei, obrigado. Torre Salvador, objeto 6701, estabilizado o localizador. 6701, continua aproximação, aguardando autorização de pouso. 6701. Táxi 3520 da TAM, 120 a bordo, 2 horas e 59, Recife. E 3520, livre o táxi à direita até a ponte espera, confirme só o POB. 0. Gente, chame pronto para decolagem. Afirmativo, livre táxi, forma para decolagem. 3520. Positivo, pousou, tá livrando a eco. Afirmativo, seu solo aos 40, táxi livre Alfa e Índia, portão 2, né? Me escuta. Alfa Índia por 0 da nossa, escuta 3170. Meia 701, cheque o trem de pouso, vento 1, 60 graus, 62 nós. Livre pouso, 6701. TAM 3520, pronto para decolagem, gente, do colega na final. Deixa eu manter a posição. Alinha, mantém 3520. Alinha, mantém 3520. Passando o Sierra Vito 366 azul 4062. Ciente está 2,5 para o Serra Vita 366, autorizado aproximação, cheque o trem, chame a torre 1186. Chama a torre, 186, azul 4062. É 701, solo aos 43, liga direita, Alfa Juliette, portão 4, né? Me escuta. Direita, Alfa Juliette, portão 4, na sua escuta, 6701. Livre decolagem 3520, vento 150 graus, 62 nós. Livre decolagem 3520. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, passou o Sierra Vito 366. Ciente, continua a aproximação, azul, vai autorização de pouso. Continua, azul 4066. 3520, decola os 45, controle 19 decimal 8. Controle 19 8, grato, boa noite. Passou o Sierra Vitor 372, contém embaixado, checado azul 4062. Da 3520, controle, boa noite, contato radar esquerda, Conde. Direto Conde, 3520. Tá livre pouso na 10, azul 4062. Clear to push back for Porto Taxi. Clear for push and start, I'll call for taxi, Portugal 158.